Aguarde. Azul 2713, reduza velocidade 2209. Reduzindo 220, azul 2713. SAM 4738. Chama agora o centro Recife 125 decimal 45. Caso negativo 126 decimal 85 com voo. 2545, 2005, 4738. O Xanel é 258, operação visual sem chuva. Salvador, muito boa noite. Rota 18, informação tá. 118, controle Salvador, aciona identificação. Identificou, rota 18 de ordem descida. 118, contato radar, 58 milhas, sudoeste de Salvador. Está autorizado a chegar ao voo MED 1, nos deixa fora o nível de voo 070. Voo MED 1, 070, rota 18. 2713, retração para sequenciamento. Direita proa 235, limite o anexo da proa por 8 milhas. Desça para 3 mil pés, altimetro 108. Sente direita 235, 108 todos os estados, descendo para 3 mil, azul. Limite nessa proa nos 5 milhas, 27 no 3. Autorizado, drive tato, chanel 258. Azul 5127, desça para 4 mil pés, altímetro 1018. Para 4 mil, 1018, azul 5127. Azul 5127, reduz velocidade 2209. Reduzindo agora para 2209, azul 5127. Azul 2713, reduz velocidade 2009. 2200, azul 2703. 200 nós, azul 2793. Afirmativo, 200, reduzindo, azul 2793. Apenas confirmado, rumo 1 direto com o médio. Autorizado, direto com o médio, rumo 1 Boa noite. Rumo 713, para o localizador esquerda, proa 145. Desça para 2 no pé, está autorizado a final do transferimento PLS com o seu 0, reporta estabilizado. Centro esquerda 145, reportará estabilizado, PLS azul 2713. Azul 5127, sobre a operação, mantém presente proa, limite localizador. Mantém a presente proa com limite no localizador, azul 5127. Correto. Estabilizou o relato, visual 1060, tá 74. Chanel 074, chama em torre 118, decimal 95. 095, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. O Chanel 6074, final do X-ray, visual 10. Xené 6074, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 8 nós, ajuste 108. Livre pouso na 10, 1018, Oxa 6074. Azul 5127, desça para 3 no pé. Reduz a velocidade 1809, aguardando o retorno final para o localizador. Desce para 3000, reduz para 1809, azul 5127. 5127, vai passar o localizador. Tráfego precedendo na aproximação, Alfa Tango 72, passando agora a posição 1 2 no pés com 1609 graus. 227. Rumba 18, desça para o nível de voo 050. Rumba 18, 258, autorizado descida para 4 mil pés, altímetro 1098. 4 mil por 1227, possibilidade de voadura da presente? Azul 5127. Desça para 2 no pé, está autorizado a final do procedimento LSXC Piston 0. Da presente está autorizado voar direto Duna, reporte estabilizado. Da presente Duna, desce para 2000, reporte estabilizado, 5127. Oxalé 6258 para a livre da presença do Oxalé 6258. Estabilizado azul 27 no 3. Azul 27 no 3, chame torre 18 decimal 95. 1895 azul 27 no 3, boa noite. Composto. Oxalé 6074, 1-32, táxi via Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte 074. Torre Salvador, muito boa do 27 no 3, está estabilizado no ILS X-Ray. Nós, deixa para 2 no pé, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Ficha no 0, reporte estabilizado. 329, 2 mil pés, depois vai estabilizar 62. 08, confirma vento no 70. 170 com 109. 727 no 3. 222, está apresenta autorizado direto Duna, desça para 4 mil pés, altímetro 1018. Direto Duna, descendo para 4 mil pés, o 2222, 1018. Azul 5127, chame a torre agora 118 decimal 95. Reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, chama agora a torre 1895. Boa noite, amigo. Composto. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 5127, com final de 9 milhas. Boa noite, Azul 5127, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando 5127. Atingindo 050, boa noite. Tente, mantenha. Juliette, o 6074. Graças a Deus, Juliette, função 612. 7612, boa noite, 6074, lá no pescoço. Sedino 3, no Soros 36, táxi à direita, Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3, Azul 2, Sedino 3. Da 258, inicia a redução para a aproximação, reporte visual com a pista. Está reduzindo, tem um cabo vista, 6258, eu traço para frente. Certo, chame torre 118, decimal 95. Boa noite. Boa. Passarei 2222, está autorizado a final do procedimento ILS, que foi visto no 0, desce para 2 no PEN, altímetro 10118, reporte estabilizado. Descendo para 2000, reportará estabilizado, passarei 2222. Gol 0-9-2. 258, boa noite. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste 9-0, noite. Gol 8, desça para 3 no pé. Altimetro 9-0, noite. Livre da restrição vertical em cabo. Para 3, 10, 18, confirme o final da mensagem. Está cancelado a restrição de nível na posição etapa. Afirmativo, boa Salvador, gol 0-9-8, cópia Natal, está no portal 2. Tenente, 30 segundos, aguarde a cópia no 0-9-8, prepara a PUC. PUC, obrigado. Passarei 2-2-2-8, pushback acionamento na 12. Passarei do 2-2-2-8, autorizado, chame táxi. Sim, faremos. 0-9-8, autoriza a pula de dona. Já terá de estar aqui, então, 6-3-9-8. Baixa Marques da Juliette, Coro 27. Um bom 8, reduz a velocidade 1709, tráfego PC na aproximação, agora 10 horas, 9 milhas. Rumo Eco, passando 3.500 pés em descida para 2 no Cães, Alfa Tango 72. Um bom 8, reduzido para 1.70, visual com cara. Então, no 8 está autorizado a final do procedimento LS que sou pista 1-0, desça para 2 no PES, reporte estabilizado. 2 no PES, reporte estabilizado, boa noite. Estabilizando, 2222, Passaredo. Passaredo 2222, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 1895, boa noite, 2222. Boa. torre, boa noite, passarelo 2222, transfere. 2222, da passarelo, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando 2222. 6258, com solo 41, livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via direita. Alfa, 2228, acionado para o passe, 59 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Salvador. Passe autorizado via parte principal, reporte no través do portão 612, o passageiro 2228. Parte principal através do 612, reportará 2228. Fone 27, a torre? Ativo, antes da Juliette. Juliette, portão 1. E a Juliette vai para o portão 1, 5127. 32222, pouso autorizado, pista 90, vento no 70 graus, 109. Excelente, autorizado, pouso 2222. Passarei do 2228, observe a aeronave da Azul ingressando agora no pátio para o portão 1. Após, autorizado, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem. Excelente, os Alfa, provavelmente Alfa, reportará ponto de espera, pronto, 2228. 1098, cópia. Pronto, 098. Beijado, Salvador, São Gonçalo do Amarante, 370 ao nível, Viotra Zulu 10, decola pista 90, curva esquerda, saída Pulca, transição de par, controle 20.8, transponder 5422. 1098, aprovado São Gonçalo, 370, prendo Zulu 90, decola da 90, curva esquerda, Pulca de par, 208, controle, 5422 é o transponder, gol 1098 no 2. São dois, está correto, chame pronto para o estacionamento. Chama pronto. 050 na bom, gol 723. Correto. 398, está autorizado a final do procedimento ILS Expedition no 0, desceu para 2 no pé, altimetrão no 018, reporte estabilizado. Está cancelado a gente do nível na posição equipada. Então, desceu para 2 mil, autorizado. 6-18-4-3-3-9-10. Faz companhia, ele mantém na 1-0-2-2-2-8, passarelo. É 258, ingressa para o seu Juliette, portão 3. Bom, boa noite, estabilizado, final, ILS. 118, chame torre, 118, decimal, 95. Torre, 295. Salvador, 1098, puxa de acionamento no 2. 098, portão 2, aguarde para puxa de acionamento. Aguardar. Passarelo 2222, no solo 45, direito, táxi Alfa Aquilo para o pátio 3. Alfa Aquilo, pátio 3, conferem. Temo, posição 5 Lima. Posição 5 Lima, o 2222. Via chegada Bom Médio 1, para o livre voo 060, ajuste o altímetro no 08. Esse via até o 060 na Bom Médio 1. 18 azul 4062. Correto. Bom voo, Belo. Boa noite, né? Assinal, embaixado travado, 1 no 8. 1 no 8, pouso autorizado, pista no 0, vento no 80 graus, 10 nós, ajuste no 0 nós. Pouso, pouso. Eu decolado aos 4:30, achei meu controle, frequência no 20218, boa viagem, boa noite. 208, boa noite, seu bom trabalho. 98 da Gol, autorizado pushback, acionamento, portão 2, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 09892. Aparelho 2228, contato radar na decolagem. Eu vou ver a saída Arbor 1 no transição Enefa, para o micro de voo 180. Arbor 1 Enefa 180, 2222. Gol 1354, ciente da Charlie. 354, boa noite, aguarde a cópia, o ajuste no 09. 09, aguardando. Mostrou aos 49, livre à esquerda, parte militar na minha escuta, permanente. Parte militar, mantendo a sua, boa noite. Farei 2228, autorizado, voa direto, Elefa. Direto, Elefa, grato, senhor 2228. Gentileza, coordenar, se possível, direto, vitória da conquista. Aguarde. Grato. Salvador 0098 está pronto para o táxi. São 031 a bordo Fortaleza 1240. Táxi autorizado via ID Alpha até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre, corrigindo, reporte pronto para a decolagem. No ponto de espera, no 098. Câmbio, ID Alpha e reporta pronto, 098. 354. Sinal do procedimento ILS, X-Wix 1-0, desceu para 2.000 pés, altímetro 1-0-8, repórter estabilizado. 2.000, repórteramos estabilizado no ILS da pista, ou 1723. Bom, no 723 está cancelada a restrição de nível na posição pelo. Gente, 723. Van 3398, chame torre 118, decimal 95. Forte. Transição Aracaju. Com curva à esquerda após a decolagem. Está correto o resto? Chame pronto para inspecionamento. Já está pronto o voo no 354. Autorizado, chame táxi. Chamada por táxi no 354. Salvador 098, mantém espera no 0 pronto. Voo no 098, mantém um ponto espera. Vai manter o 098. Salvador, muito boa noite, é o 3398, vai passar na Via Serra de Sol. 3398, pouso autorizado, pista no 0, vento no 80 graus, 079, ajuste no 0, no 8, boa noite. 0 no 8, ajustado, revipouso, 3398. 62, desça para 3.000 pés, altímetro 1098, cancelada a restrição de nível na posição e tal. 3.000 pés, 1018, cancelada a restrição em tem o TAP. Azul 4062. Salvador, boa noite, eu vou no 222. Uno 228, controle Salvador, acena identificação, sexta via chegada com média 1, para o nível de voo 050, ajusta o diâmetro 1018. Sexta via chegada com média 1 para o 050, voo no 228 com média 1. Bono 098 autorizado, alinhar e manter o chão zero. Alinhar e manter o zero, bono 098. Controle, boa noite, bono 972. Bono 1972, controle Salvador, boa noite. Aciona a identificação. Dessa via chegada, bom médio 1, para o nível de voo 060, ajusta o tempo 1018. Bono 060, com B1... E 18, voo 972. 3398, no salão 56, táxi via Alfa Reporte antes da Taxi Gilete. Alfa Reporte antes da Gilete, tá, 3398. Estabilizado, ILS, voo no 723. Voo no 723, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, voo no 723. Azul 4062 está autorizado a final do procedimento ILS Extraction 0, desça para 2 e um pés e aposto estabilizado. Autorizado o procedimento, descendo para 2000, reportará estabilizado, Azul 4062. Boa noite, Salvador. Boa noite. Voo 723 estabilizado e aliás está 10. 723, tudo autorizado, pista no 0, vento no 7, 0 graus, 089. River fundo na 10, voo no 723. Sobre 8, decolado 58, chame o controle, já aconteceu no 20.8, boa viagem. 208, obrigado. Boa noite, voo no 098, na frente da PUCA, passando 2.200. Voo no 098, contato o radar na decolagem, suba aqui, saída da PUCA, transição ZIPAR, para o nível 370. 370, via PUCA, ZIPAR, obrigado. Salvador, 1354, pronto para o táxi, com 139 a bordo, 2 horas e 46, alternando Recife. Chimando apenas o PV? 136. Táxi autorizado, à direita, India e Alfa. Depósito pronto, espera pronto para decolagem, 1354. Espera pronto, gol 1354. 398 da TAM, ingresso para o Juliette, portão 9. Juliette para o 9, 339. Bom, 354, próximo ponto de espera, dona Zena. Dona 354, autorizado, alinhar e manter o chão zero. Ali, mantém o no zero, bom, 354. 723, no solo ao 00, livre à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará no 723. Utilizado localizador, tem um campo à vista, Azul 4062. Azul 4062, chame torre 118, decimal 95. 1895, Azul. Torre, boa noite, Azul 4062. Boa noite, Azul 4062, continue a aproximação, aguarde pista livre. Escuta, Azul. 1354, decolagem autorizada, pista no 0, 180 graus, 089. Livre decolagem, bom, 354. Estou passando 2228, assim que possível, para de conquista. Alfaredo 2228, chama agora o centro Recife em 126.0, caso negativo no 35.3, solicite direto ao mesmo tempo voo. Ok, vai chamar o 126.0353. Muito obrigado, excelente noite. Pouso autorizado, pista 10, o vento 180 graus, 08 mais. Gente, livre pouso, pista 10, azul 4062. Vou no 354, decolado ao 02, chame controle, frequência no 20, décima 8, uma boa viagem, boa noite. 208, obrigado, bom trabalho. Vamos a Juliette no 723. Desta, que foi Juliette, portão 10, no 0723. Juliette, portão 10, no 0723. Bom, 2545, 2085, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 354, passando 1800 na FUCA. Gol 1354, contrato radar na decolagem, subavia sai da FUCA, transição Caju para o nível de voo 230. FUCA Caju para o 230, Gol 1354. O 1972 desce para 3 mil pés, altímetro no 018, reduz a velocidade 2209. Sessão 62 no solo ao 05, direita, táxi via Alfa, reporte Alfa Quilo para o Pátio 3, correção. Alfa Quilo para o Pátio 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Quilo, Pátio 3, o 402. Torre Salvador, boa noite, Rumba 37, simples detalhe. Boa noite, Rumba, bom dia, Rumba 37, aguarde a cópia, prepare a saída Conde para Natal. 1972, está autorizado a final do procedimento LS-7610, desça para 2000 pés. Baixa de tráfego na aproximação agora 9 milhas, Boeing 737-800, reporte estabilizado. Boa tarde, estabilizado, acerto para 2000, seguindo o tráfego. Autorizado Salvador Natal, nível 090, via WIS 33, decola pistão 0, curva esquerda, saída Conde, controle 120-8, transponder 5414. Autorizado para Natal, no nível 090, via WIS 33, decola da 10, curva esquerda, saída Conde, controle 120-8 e transponder 5414. Roupa aqui, sempre está proporcionando. Utilizaram o sinalmente, chame táxi. Voo 1228 estabilizado em LS3. Voo 1228, chame torre 118-95. 118-95, voo 1228, torre. Voo 1354, chama agora o centro Recife, 125-45, caso negativo 126-85. 6545, obrigado, boa noite. Bom voo. Finalizou, voo 972. Voo 1972, chame torre 118-95. 295, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, voo 972. 972, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vai dar. No 228, no solo 112, livre à direita, Alfa Kilo para o Pat 3, posição 2 Lima. Alfa Kilo, Pat 3, posição 2 Lima, voo no 228. 072, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, no zero nós, ajuste no zero no 8. Chega o pouso, gol 1972. No solo 15 direita, táxi via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Direita via Alfa, reporte antes da Juliette, o Alfa 2. Juliette, gol 972. Gol 972 autorizado, pátio via Juliette, portão 4. Pátio Juliette, portão 4, 137 está acionado para táxi. 137, táxi autorizado, parte militar, táxi e hotel. Reporte na táxi e hotel. Confirme POB. POB 09 vai reportar na táxi e hotel. A partir do hotel seriam 1.803 metros. Da cabeceira 10 até a Taxuí Hotel são 1.200 metros. O rombo vai ter que ser rápido. autorizado, cruzamento, Rumba 37. Rumba 37 corrigindo, pode ingressar à direita, via pista, reporte alinhado e pronto. Na pista, reportar alinhado e pronto, Rumba.